Boas-vindas à nova rúbrica da Rádio Paralelo, Alto e Para o Baile. Um programa que pretende acabar com todos os bailaricos retóricos. Várias personalidades desconhecidas do público em geral, e em particular, botam faladura sobre o alto patrocínio dos miseráveis de cordel. O tema do primeiro programa Alto e Para o Baile é a liberdade. Ou a falta dela. Decidimos, por isso, fazer meia dúzia de perguntas e enviar aos futuros faladeiros. O que é a liberdade nas circunstâncias que estamos a viver hoje? Que liberdade queremos daqui para a frente? A humanidade está a aprender alguma coisa? Haverá mudanças significativas nos nossos comportamentos? Ou a memória é curta? Pode-se aproveitar esta situação para, sem voltar atrás, construir alternativas ao mundo de hoje? Como? Diz-se que na luta contra o vírus estamos todos no mesmo barco ou será na mesma tempestade? O estado de emergência transforma a nossa relação com os poderes? Somos participantes ou vítimas? Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em animais selvagens, em luta pela mera sobrevivência do antes ele do que eu, cada um por si? Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em beatos do bom comportamento? Com tantos polícias de varanda, não tens já saudades dos árbitros de bancada? O ócio do confinamento traz-te criatividade? Como passar um 25 de Abril sem sair à rua? O próximo a botar faladura é João Vilela, mais conhecido por Camarada Vilela. Ora bem, aqui uma batelada de perguntas, deixa-me tentar responder a tudo de uma maneira que não deixe o pessoal com sono e que não demore muito tempo. Portanto, o que é a liberdade nas circunstâncias que estamos a viver hoje? Pá, eu acho que é mais ou menos igual à liberdade nas circunstâncias que estamos a viver há muitos anos a esta parte. Ou seja, a liberdade possível dentro de um sistema económico, social, político, whatever, que assenta numa situação, numa estrutura de organização social que não pode de maneira nenhuma garantir liberdade para toda a gente, no sentido em que essa estrutura de organização social tem como princípio fundamental de que existem pessoas que têm meios de produção e pessoas que não têm meios de produção. Portanto, pessoas que têm a sua subsistência dependente de arranjarem um trabalho, de ganharem um salário a troco de trabalhar para alguém, e portanto essas pessoas não têm liberdade a partir daí. Se uma pessoa precisa, para ter a sua subsistência garantida, da bondade de alguém que a contrata e que lhe paga um ordenado e que fica nessa, por isso mesmo, numa posição de enorme poder sobre essa pessoa, a liberdade enfim, pode haver uma liberdade formal, pode haver uma liberdade de criticar essa situação, pode haver uma liberdade de se organizar contra essa situação, que será sempre mais ou menos mitigada. Em todo caso, bom, essas liberdades formais, consagradas legalmente, etc., acho que em circunstância nenhuma podemos dizer que sejam liberdade no sentido pleno do termo, no sentido em que a pessoa pode fazer da sua vida o que ela entender e desenvolver-se no sentido que ela pretende desenvolver-se. Há inúmeras entorces e limitações que são estruturais a partir do momento em que nós temos esta desigualdade entre quem explora e quem é explorado, entre quem oprime e quem é oprimido. De qualquer maneira, nos dias de hoje, essa liberdade é provavelmente, e se calhar aqui entramos numa coisa mais concreta, essa liberdade é muito condicionada pelas regras que estão em cima da mesa para combater a pandemia, algumas das quais são regras que me parecem relativamente aceitáveis, no sentido em que, pá, até mesmo pessoas em quem eu confio politicamente e que têm conhecimento técnico sobre esta questão, portanto, conciliam o facto de saberem coisas sobre epidemiologia e esses assuntos e terem um posicionamento político que eu considero ser um posicionamento político avançado, Estas pessoas, dizia eu, têm confirmado algumas medidas como sendo boas do ponto de vista profilático para acabar com a pandemia. Por outro lado, é óbvio que uma coisa é, do ponto de vista técnico, não é? Do ponto de vista científico, uma medida ser boa para combater uma pandemia. E depois o problema é o que é que se faz com essa medida, no que é que ela se pode transformar. E aqui entramos na questão da liberdade que a gente quer daqui para a frente. Isto vai se transformar naquilo que for possível transformar-se, dito de uma maneira mais simples. Se nós tivermos um movimento popular forte, esse movimento popular vai conseguir garantir que estas medidas não se transformam depois num problema futuro. Se nós tivermos um movimento popular fraco, provavelmente estas medidas podem vir a ser um problema futuro. Mas, de qualquer forma, tudo depende muito mais da força do movimento popular do que propriamente de condicionalismos que sejam exteriores a ele. Se estamos a aprender alguma coisa nos nossos comportamentos, não vão ser alterados porque temos a memória curta. Lá está, isto não é tanto uma questão de aprendermos. Mesmo que alguns de nós aprendêssemos alguma coisa com isto, depois, se a estrutura que se mantiver for aquelas estruturas igual, em que algumas pessoas têm poder e outras não têm, e nessa medida algumas pessoas decidem como é que a sociedade funciona e outras não decidem nada, admitindo que alguns setores dominados aprendem alguma coisa com esta experiência, eles não vão de nenhuma forma ter condições para aplicar e impor aquilo que aprenderam. Ao mesmo tempo, e por outro lado, se setores dominantes aprenderem alguma coisa com isto lá no íntimo da sua cabeça e perceberem que, epá, realmente esta coisa de mandar pessoas trabalhar só porque sim, levou à morte não sei quantos milhares de pessoas no mundo inteiro, e isto se calhar é escabroso. Eu duvido muito, mesmo que eles até consigam compreender isto do ponto de vista intelectual, isso depois leva a qualquer espécie de alteração. Portanto, lá está, o que vamos ter como liberdade aqui para a frente e o que é que vamos aprender e que importância que isso vai ter, depende da força que o movimento popular tiver. Isso também responde se podemos ou não podemos aproveitar esta situação e construir uma alternativa. Podemos, se tivermos força, lá está. Não há, se não tivermos força, não conseguimos andar para diante. Estamos todos no mesmo barco ou só estamos todos na mesma tempestade? É óbvio que não estamos todos no mesmo barco. Não passa pela cabeça de ninguém que o Belmiro já morreu, não é? Enfim, que o Paulo Azevedo, ou o CEO de uma grande empresa qualquer, está no mesmo barco que um trabalhador do Pingo Doce, tem de trabalhar todos os dias, sujeito a apanhar a doença e tudo mais. Não estão de nenhuma forma no mesmo barco. Nem sequer faz sentido a idiotice das pessoas que colocam a coisa nesses termos. Não estamos todos no mesmo barco. E não é porque morreu o gajo de Santander que passamos a estar. O estado de emergência transforma a nossa relação com os poderes. Somos participantes ou somos vítimas? Pá, somos as duas coisas, não é? A instituição do estado de emergência. Isto é assim, nós também às vezes esquecemos que o estado de emergência sempre esteve em cima da mesa como possibilidade e mais. Sempre houve violações muito grosseiras das liberdades, mesmo sem estar instituído o estado de emergência. O poder é o que determina a relação entre classes. Portanto, o facto de uma classe ter poder e a outra não ter, porque uma classe tem meios de produção e a outra não tem a força da sua organização e é esse o único poder que pode exercer eventualmente. O facto de uma classe ter muito mais poder do que outra faz com que, mesmo que exista um consagrado legalmente um conjunto de direitos, estes direitos existem e vigoram enquanto a classe tem poder entender que eles devem existir e devem vigorar. Estamos sistematicamente a discutir a questão dos direitos que estão no Código de Trabalho e que estão na Constituição e que estão aqui, ali e acolá. Pá, mas há um sem número desses direitos que são diariamente violados. Sei lá, os direitos relativos ao trabalho, os direitos relativos à habitação, os direitos relativos ao que se quiser. Quer dizer, há uma série deles que são todos os dias postos em causa e atirados pela janela fora, sem que haja estado de emergência, pura e simplesmente porque, epá, é possível fazê-lo. Quem tem força consegue fazê-lo. Denega o direito e depois quem queria exercer esse direito, não tem qualquer capacidade material para impor esse direito aos dominantes e, portanto, ou se organiza com outras pessoas para fazer valer a sua força enquanto elemento de uma organização popular maior, ou então perde, pura e simplesmente. E aquilo que nós estamos a ter agora é uma concretização disso mesmo. Há de facto mais força do lado de lá do que do lado de cá, e nessa medida, sim, nós não temos assim grande capacidade de obstar ao estado de emergência. Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em animais selvagens, a luta pela sobrevivência, doando o que eu, cada um por si, e basta a dose certa de medo para nos transformarmos em beatos do bom comportamento. Epá, o medo pode levar a esse tipo de comportamentos. De facto, sim, podemos ficar um pouco mais docilizados por causa do medo. Isso pode acontecer, sim. Lá está. Tudo depende. Isto tem tudo a ver com a questão do poder da classe dominante e a organização da classe dominada. Se a classe dominada estiver organizada e consciente dos seus interesses, ela consegue não ser capturada e transformada num instrumento da classe dominante. Se ela estiver completamente desorganizada, desestruturada, e a única referência política que tiver for o Correio da Manhã e os comentadores da televisão, obviamente ela vai achar que o estado de emergência é uma coisa que deve servir para fazer dela mais uma peça no, na concretização de um plano que é o plano da burguesia. E, portanto, vai ser muito complicado, sem termos uma organização popular prévia, metermos alguma espécie de senso e de possibilidade de melhorar as condições de vida das pessoas em todo este processo. Já com tantos polícias de varanda, já não tens já saudades dos árbitros de bancada. Tenho saudades da bola, isso é um facto. É uma das coisas que me faz pena que não se possa fazer agora, é ver jogos de bola. E de facto, pá, eu acho que não há assim grande diferença entre o polícia de varanda e o árbitro de bancada neste sentido. São muitas das vezes pessoas que estão a pensar de um ponto de vista muito clubístico na concretização do trabalho do árbitro no trabalho do polícia. E esse clubismo pode ser o clubismo de um clube de futebol ou pode ser um clubismo do eu quero que eu e que as pessoas que me são próximas possam sair à rua rápido, e acho que a melhor forma disso acontecer é os polícias serem mais brutos e serem mais desagradáveis e serem mais violentos. Isso é uma possibilidade, é uma coisa que pode perfeitamente acontecer e que se está a ver que acontece com muita gente no âmbito deste estado de emergência. O ócio do confinamento traz criatividade, como passar um 25 de Abril sem sair à rua. Epá, não sei, eu não tenho tido assim muito ócio no confinamento, confesso, porque trabalho na mesma, estou em teletrabalho, portanto o ócio que tenho é o ócio que tinha. E epá, pronto, e também depois há sempre aquela pressão de, apesar de tudo, tu sabes que estás numa situação de pandemia e portanto não é simples, pura e simplesmente desligar e aproveitar o ócio para fazer coisas. Eu gosto muito de ver pessoas a fazer bolinhos e a fazer pãezinhos e a fazer isto e aquilo no confinamento, mas pronto. E fico satisfeito que essas pessoas possam fazer isso, porque é sinal que não estão preocupadas com familiares que estão noutro sítio qualquer, ou se estão conseguem abstrair-se disso, e isso é ótimo para elas. É sinal de que não ficaram com contas penduradas e rendas penduradas. Enfim, eu não quero estar aqui naquele clichê de que romantizar a quarentena é um privilégio de classe, mas a verdade é que sim, romantizar a quarentena é um privilégio de classe. Ah, e sobre o 25 de Abril, antes que eu me esqueça, como é que ele se passa o 25 de Abril sem sair à rua? Pá, isto é a vingança do chinês, isto é a vingança do objetivo do MFA quando foi o 25 de Abril. O comunicado do MFA no 25 de Abril dizia para as pessoas ficarem em casa, e portanto agora as pessoas finalmente no 25 de Abril vão de facto ficar em casa, quer gostem, quer não gostem. E pá, como é que se faz para celebrar isto? Não estou, honestamente, eu compreendo a importância histórica do 25 de Abril, mas também compreendo os limites históricos do 25 de Abril. E nesse sentido, acho que se calhar a melhor coisa a fazer, já que estamos em confinamento, já que temos o tal ócio, não é? Era se calhar pensar como é que fazemos não outro 25 de Abril, mas uma revolução mesmo, uma revolução social, que o 25 de Abril podia ter inaugurado, mas enfim. perdeu-se ali para o meio.